Panorama Agrícola para 17 de abril de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri. Terça-feira, 17 de abril de 2012, está no ar o Panorama Agrícola. A noite é de lua minguante, na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: o melhor escritor usa sempre uma borracha. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma dica de consumo ecológico. Sul do estado recebe sementes de arroz. Aqua Negócios, um novo marco, um novo impulso para a maricultura em Santa Catarina. Ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@bepagre.sc.gov.br e participe do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na hora da compra, prefira sempre produtos cuja rotulagem ateste que são ecológicos. Evite comprar produtos de uso único ou descartáveis. Recicle sempre que possível. É hora das notícias. Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca entregou em Nova Veneza documentos a agricultores atingidos por granizo que dão direito a receber sementes de arroz para o próximo plantio. Mais de 15 sacos de sementes de arroz estão sendo distribuídos em Nova Veneza, onde 132 agricultores foram prejudicados pela chuva de granizo. Em Forquilinha, onde 25 agricultores perderam boa parte da lavoura, mais de 2.200 sacos de sementes de arroz estão sendo distribuídos. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagri com você até debaixo d'água. Mais de 700 famílias do litoral catarinense estão sendo beneficiadas pelas cessões de uso de águas da União para a prática da aquicultura e também com licenciamento ambiental. São produtores de mexilhões, ostras e vieiras de Palhoça, Biguaçu e Florianópolis. Ao longo do ano, outros maricultores serão beneficiados. Ouça mais na entrevista com André Novaes, engenheiro agrônomo da Epagri-Sedap, o Centro de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca. O processo de licenciamento ambiental está sendo realizado ou pela Fátima ou por algumas fundações municipais de meio ambiente, como foi o caso dos municípios de Palhoça e Biguaçu em Santa Catarina. E esse processo está ocorrendo em paralelo aí a entregas, licitações de áreas para os maricultores. Até o presente momento, todo o município de Palhoça já está com suas licenças ambientais, o município de Biguaçu e a Bahia Sul da ilha de Florianópolis, a região do Ribeirão da Ilha, que concentra a maior parte dos produtores de Florianópolis. Os demais municípios, as demais comunidades, o processo de licenciamento ambiental está ocorrendo e a gente acredita que em breve todos estarão licenciados. Ainda restam algumas áreas para serem licitadas, visando a ceder as cessões de utilização de águas da União aos maricultores. Existem algumas áreas nos municípios de São Francisco do Sul, Penha, Porto Belo, Governador Celso Ramos, Biguaçu, Palhoça, que faltam ser licitadas ainda. Até agora foram entregues 571 exceções e a gente acredita que devam ser entregues aí mais, um pouco mais de uma centena de exceções diárias para a maricultura, que vem atender a necessidade dos maricultores do estado. Esse processo de entrega das sessões de área e de licenciamento ambiental são assim, o produto final de um projeto que a Epagri desenvolveu de 2004 até 2010, financiado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, que é o projeto denominado Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura. Nesse projeto foi possível fazer o levantamento de todas as informações necessárias que a legislação exige para que fosse possível a geração das cessões de utilização das áreas da União para a Agricultura e o licenciamento ambiental da atividade. Então a gente acredita que é um novo marco aí na maricultura, não só do estado de Santa Catarina, como do Brasil. André, que tipo de impulso se espera para a maricultura em Santa Catarina depois da aprovação dessas licenças ambientais para os parques aquícolas? A questão de regularização dos produtores sempre foi apontado como o principal gargalo da atividade, porque sem as cessões de utilização das áreas e o licenciamento ambiental, os maricultores estavam impedidos de investir em suas áreas, eles não tinham acesso ao crédito de investimento, crédito de custeio das suas safras. Havia incerteza no planejamento das suas fazendas marinhas. E agora, com essa situação resolvida da regularização, é possível fazer investimentos. Dentro dessa linha, a EPAGRE agora está atuando num projeto de desenvolvimento de tecnologias destinadas à mecanização dos processos na maricultura. A gente tem um projeto aprovado junto à FAPESC, que o objetivo é desenvolver uma plataforma mecanizada, dotada dos equipamentos necessários para fazer as atividades de plantio e colheita de mexilhões, e essas tecnologias podem ser flexibilizadas para o cultivo de ostras e de outras espécies também. Então, um projeto dessa natureza, a gente não consegue mexer no valor de comercialização dos produtos, mas a gente tem condições, sim, de interferir de forma positiva nos custos de produção, na produtividade de cada área aquícola. Hoje nós temos áreas no litoral de Santa Catarina que poderiam ser exploradas e gerar uma produtividade bastante alta, e não são porque as pessoas não têm condições de atingir essa produtividade em função da limitação de esforços que uma pessoa sem auxílio de mecanização consegue. Vou dar um exemplo bem prático. Você pegando assim, os municípios de Penha, Porto Belo, Bombinhas, Governador Celso Ramos, você vai encontrar aí enseadas, baías com profundidades que variam de 4, 5, 6, 10, 12, 13 metros de profundidade. Na Espanha, no Chile, os produtores produzem pencas de mexilhão, por exemplo, que atingem até 11 metros de comprimento. As pencas de mexilhão produzidas em Santa Catarina dificilmente ultrapassam aí 2 metros. Penha, excepcionalmente, os produtores acabam produzindo pencas com 3 metros, mas lá tem profundidades assim, que poderiam ser exploradas até 8, 9 metros. Então, só em aumentar o tamanho de cordas de cultivo de mexilhão, a gente poderia estar aumentando a produtividade dos cultivos sem expansão de área. Só que para isso é necessário ter apoio de tecnologias de mecanização, para poder fazer o içamento dessas cordas de mexilhões ou de lanternas mais compridas para cultivo de ostras e vieiras do mar. São pequenas ações que têm um resultado positivo em termos de aumento de produtividade e de receita por parte dos produtores. Um diferencial é que a área média ocupada por família antes do PLDM era em torno de 0,75 hectare, menos que um hectare, e agora, além do maior espaçamento entre áreas aquícolas, da ordenação, assim, do ordenamento dessas áreas lá no mar, da padronização, da melhoria do impacto visual da atividade, as famílias poderão contar com fazendas marinhas aí com uma área média, pensando no estado, área média de 1,5 hectare, ou seja, o dobro do espaço que tinham antes do PLDM para produzir. Aumenta a área média de produção e aumenta também a produtividade. Sim, é possível aumentar a área de produção e a produtividade. E entre essas áreas foram criadas, assim, a gente elaborou propostas de corredores para facilitar a navegação de embarcações utilizadas na maricultura, na pesca artesanal, até mesmo nas atividades de turismo e recreação na costa. E isso faz com que a atividade de fiscalização seja facilitada, levantamento de safras seja facilitado. Junto com a regularização desses maricultores, terá que se cumprir a legislação que trata da necessidade de padronização e de regularização do tipo de flutuadores a serem utilizados nas estruturas de cultivo no mar. Então, se pensa aproveitar o embalo da regularização, onde esses maricultores terão que ser deslocados para as áreas licitadas, já fazer esse deslocamento, mas buscando uma padronização das estruturas de cultivo para fazer assim fazendas marinhas além de produtivas, de viáveis, bonitas, que tenham, venham a somar com a atividade de turismo que é tão valorizada aqui na nossa região. Falou aqui no Panorama Agrícola o engenheiro agrônomo André Novaes, da Epagre Sedap. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.